sincronizado ali, decolagem fica 10, 120 com 14. Passa visual com 35? Afirmativo. Toma a torre agora, 7186 para coordenar a pousada 35, Axlon November. 2, 3, 2, 6, 12, Axlon November. Xener 6315 para o localizador, curva à esquerda, para o A060. 060 para o localizador, Xener 6315. Meu braço tem frequência livre. Atento ao tráfego do Vitor Índia Juliette ingressando no corredor Caixa Trago, zona 1500 pés. Tá 3144, redução indicada 2109, desça para 4000 pés, ajustado 1011. 2109 para 4000 pés, ajustado 1011. Já visual, 7 milhas no rumo nordeste, ao no 1500 pés. É um ultra leve avançado. Autorizado, sanitário. Afirmo, 18 meses. Afirmativo, Gavião, livre táxi até hotel. Vai decolar a partir do pátio ou da hotel, confirme? Tem condição de decolar até o hotel, tá? Então prossiga até o hotel. Reporte para ingresso e decolagem. Pode chamar o controle, tá? Tá 3805, decolou aos 45, 119, decimal 35. Boa tarde. Avião, condições chamadas na 121234. Está sob contato radar, sobre o 340, do presente voa Leda, após Leda, Eudes. Leda, após Leda, Eudes, Eudes, está 3805. Decola da 10, a curva é à direita, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. O controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5033, Coteje. 360, dado pela Lama 0, depois de 7 com 4. Cola da 10, cola direita, da El Leda, Bridge. 193-533, 394. Até o farol da Barra, após autorizado pro direto da Ribeira 500 pés também, o ajuste 1011. Que até temos traços em aproximação para Pistola 0 de Salvador. Mike Golf Mike. Rumo 44, redução indicada de 1909. Nossa mínima limpa é 209, tá certo? Pode ser sim, só para informação, vai ser que o senhor está seguindo um tráfego na aproximação da Star Mare. Está 8 milhas à sua frente, agora 2 mil pés com 1190 de ground speed, tráfego do Chané. Gente, está 3044. Do Gavião, 120 graus, 14 nós, a linha ainda com a. Livre alinhamento e decolagem de imediato do Gavião. Autoriza 2 mil pés, portanto, 3144. 3144 tem descido autorizada para 2 mil pés, o ajuste 1011. 2 mil pés, 0 no 1, 3144. 61141, descida para 3.000 pés, ajuste 1.011, redução indicada de 200 nós. Descendo 3.000, 1.011, reduzindo 2009, Oxenero 639. Controle Salvador, Oxenero 6315, no localizador, senhorita, com visual patente. Oxenero 6315, cheque trem, complete final LS X-Ray, muito grato pela colaboração, chame Torre 1186. 186, obrigado. No 41, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite será o localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, Oxené 6141. Confirme o Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, confirme seu POB está autorizado pelo via corredores a 1.500 pés. Para informação, o senhor acabou de liberar o tráfego do uniforme Golf Romeo Bravo ao 1.500 pés, estava indo para pouso no aeródromo de Veracruz. Ok, querido, já falei com o Michael, já estou com a palavra. Muito boa tarde, eu estou na identificação, a chegada é a Mari. Autorizado, está presente o Channel 6210. Mais controle. Firme sua posição. O farol de Monterrá. Vitorinho de Juliette, controle. Tranquilo. Somente para informação, nós temos o helicóptero do Mike, Golf Mike, nas proximidades da Ribeira, 500 pés. Sim, querido, vai manter o 1.500 controle de Paris. Vitorinho de Juliette. Oi, LS, 10, visual, 3144. 3144, complete final, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Negro, canal do controle, cheque. Negro 2. Checando o controle, o Gavião Negro ingressou, corredor Axé. Gavião Negro, o litoral sul 500 pés, reporte através de farol da barra quando possível, seu estimado de pouso. Afirmativo. Na estimada do pouso 2010, reportará então o farol da barra, o Gavião Negro. Oxenair 6141 para o localizador, curva à esquerda, proa 130. Esquerda pro 130, Chanel 6141, mantendo 3.000. Gavião Negro, controle? Prossiga. Somente para informação, eu estou recebendo, desde a sua decolagem, o senhor acionando a identificação. Cheque seu equipamento transponder. Afirmativo, vou verificar o Negro. Negro 2, só desligar, vou me inverter aqui. Sente. Vai, Golf Mike, prossiga. Rotatória da presente, reporte visual com aeródromo. Salve Salvador, a Chanel 6315, entrou. 6315, boa tarde, Alfa, reporta Anderson Juliette. Três, oito. 405, chame Recife no 3325, alternando 1251. 3325, 251? Afirmativo, cotejamento correto. Obrigado, boa tarde. Gavião Negro, informo aqui agora sim, recebo seu transponder modo alfa, não recebo modo Charlie, mas não recebo a identificação, acionando a identificação, Gavião Negro. Ciente Negro, agora identificando para gente. Gente, o Gavião Negro, quando possível ser estimado para ingresso na terminal Ilhéu, o senhor vai manter 500 pés até o destino? Afirmativo, vou manter 500 pés. Gente, quando possível ser estimado para a terminal de Ilhéu? Ciente, livre pouso 3144 da TAM, 120 graus, 14 nós. Livre pouso, Pitão 90, da 3144. Solo Golo 394 está na posição 5, pushback e acionamento. Pouso no 600, boa tarde. Pisado, chame táxi. Oi, Torino, 395. 500 na Puca de Pá. Gol no 600, boa tarde, está sob contato radar, sobe ao 370, da presente pro Djamo, após Djamo de Pá. Da presente, Djamo, Djamo de Pá, gol no 600. Ai, que gol que mais te avisou algum campo? Afirma. Me torre no 862. Ai, que graça. O trem de Gavião Negro estimando o terminal Ilhéu, zoom no 756. Gente, o Gavião Negro, reporte no farol da barra. Reportará, negro. Chanel 6141 já estabilizado? Afirmativo, estabilizado, a Chanel 6141. Chanel 6141, complete final, chame torre, 118.95. 118.95, Chanel 6141. Chanel 6210 tem descida reautorizada para 3 mil pés ajustado 1011. 3.011, 6290. Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, ciente, reporte visual aeródromo. Para visual aeródromo, de Uno 394 é o solo? É, a gente interrompeu o pushback devido ao avião que eu tinha dito, que estava próximo aqui em cima da manutenção, ele ficou na dúvida. A gente prossegue ou aguarda o aeronave da avião? Então, foi coordenado que o mesmo iria aguardar o senhor, mas ele pode ingressar, então, no... Quer prosseguir pro 11? Afirmativo. Está autorizado, senhor, né? Prosseguir, então, via Juliette até 1-1. Obrigado, obrigado ao colega aí. Bom dia, boa tarde. O seu 3144 se livrou na fila, estou esperando. 3144 prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, partendo da Juliette, tem previsão de boxe parado? Vai ser 1-0, porém vai aguardar agora o Bang da Gol que já vai iniciar o pushback no 5, ok? Irá aguardar o mesmo e após o senhor prossegue. Ok. Paulo Salvador, boa, TAM 3193, Panalzinho do Galeão. TAM 3193, uma boa tarde, está autorizado Galeão, nível 380, via para Zulu 1-0. Decola 1-0, curva à direita, saída da Eule da Bridge. Controle e opere em 11935, aciona 5050, Cotese. Autorizado, Galeão 380, período 10, decola da 10, direita da Eoleda Bridge, 1935-5050. Correto, quando pronto, soma em posicionamento no 09. Chama lá. O TAM 3144, assim que o Bang da Gol liberar, o senhor prossegue via Juliette até 10. Gente, aguardando a liberação pela Juliette até a posição 10. TAM 3144, tem algum espaço? Assim que o mesmo liberar a passagem para o senhor prosseguir, ok? O CPEC dele termina de modo a não interferir na entrada das aeronaves na Juliette. Ah, tá ok. É esse gol que está prospecando aqui. Obrigado. Você tem que esperar outro avião sair do nosso box. Muito bem, é grato. Uma boa tarde. Estaria de imediato? Afirmo. Então está autorizado, somente táxi. Bate na táxi, 333. Que graça. pode estar passando com o Vitor India Juliette. Vitor India Juliette. Caminhão. Vitor India Juliette, reporte e conta final no 7. Passará na costa do ano 7, Juli. Economia alterna Salvador. Copiados os dados, sempre aguardo para o táxi. Nós temos os dois Boeing da Gol, que irá me chamar para o táxi dentro de instantes, e após o mesmo, o senhor prossegue. 5489. 4489. O Gol no 333, no 03. Estou avistando que não iniciou o pushing. Então desconsidere a autorização, ok? Nós vamos taxiar as duas aeronaves e só então depois temos autorizar o senhor. Novamente. É programa, só na guarda do rapaz do Singer aqui. Obrigado. Salvador, boa tarde. Né? 6141, livrou na sua escuta. 6141, uma boa tarde. Prossegue via Alfa e irá reportar antes da Juliette. Gente, procede táxi de Alfa, reporte antes da Juliette, 6141. Para táxi 394, acionado 157, aborde 3 horas e 30, alterna Campinas. Autorizado, via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera de Samatorno no 86, o ajuste no 011, no bom voo. 09-386, bom dia, boa tarde. Trip 5489 vai seguir o Boeing da Gol via Pátio Índia e Alfa e no ponto de espera Samaral, a torre 1986. Trip 5489, copiou? Afirmativo, o senhor vai prosseguir então seu táxi acompanhando o Boeing da Gol via Pátio Índia e Alfa e no ponto de espera Samaral, a torre 1986. Ok, gente, Gol no 333, coordenem com a equipe de solo. Após a passagem do trip, do ATR, da trip, a sua retaguarda, tem livre pushback acionamento no 3, são em táxi. Gente, retaguarda com a equipe de solo, após a passagem do táxi, vai chamar para o táxi no 333. Estacionar 6210. 210, do chão, prosseguir. Totalmente visual, está atingindo, está cruzando 3.000 agora. Mas vamos um pouquinho mais à direita por meios próximos e reportar estabilizado. 6210, sua curva direita para a 075. Direita 075 e nessa para o intercepto, está vendo? A Lima tem no trem, Osmar. A Lima tem trem, Osmar. Controle Gol 1924, decolou na sua escuta. Gol 1924, está sob contato radar, sobe ao 350, a saída PUCA já marca junto. 150-350 na saída PUCA. Gol 1600, chama Recife no 2545, alternando 1-2685. Vai chamar Recife 1600. O trip após o golichar, Lima tem. Não, o trip desconsidera e mantém a ponto de espera. Em livre decolagem, o Gol no 394, 110 com 14. Em livre decolagem, Gol no 6210, vai interceptar agora o localizador, visual com a cabeceira 1-0. Chaner 6210, cheque trem, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, confirme. Afirmativo, 1895. 1895 agora com a torre, Salvador, muito obrigado, boa tarde. Boa, bom pouso. Obrigado. Ryanair 6210. Ryanair 6210, continua a aproximação. Continua, pista 10. Bono 394, 935, 03. 935, bora. Tem livre pouso 6210, 120,12. Bono 394. Bono 394, muito boa tarde, está sob contato radar, sobe ao 360, já presente, voe pro de Leda, após Leda, Bridge. Está presente Leda, após Leda, Bridge, gol, Bono 394. Com uma dúzia. Obrigado. O trip após o Xené Lima, tem que chamar. Azul 4196, presente voo Iduna, desce para 3 mil pés ajustado Mi 11. Solo aos 06, direito 219. Direito 129, 620, bora. Solo Salvador, boa tarde, Saner 6210, livrando a pista. 6210, prossegue Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6210. O trip tem livre decolagem em pista 2, o chuveiro tá livrando, 102 com 14. Bono 924, chama Recife, 12545, alternando 12685. 12545, 12685, boa tarde. Boa. 6210, prossegue Juliette para o 05. Prossegue, táxi 3 Juliette, portão 05, posicionamento 6210. Solo Salvador, já 3193 na posição 9, está em cima. Autorizado, chame táxi. Salvador, muito boa tarde, Triple 5489, perfil Arbor. Triple 5489, sobe o nível de voo 200, perfil Arbor, Elefa DCP. Arbor, Elefa DCP 5489. Zero, conforme a rota do plano, decola 197, curva direita, a saída é Arbor, Elefa. O controle opera em 119, decimal 35, aciona 5013, Cotege. Respondeu 5013. Informe o POB. Acionamento táxi e decolagem, chame torno no 86. Acionamento táxi, chame para ingresso no 7. Chama Recife, 13325, alternando 1251. 3325251. Obrigado, no 333. Controle Salvador, no 333, decola. No 333, está sob contato radar, da presente voa Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, depois Bridge, no 333.